vamos declarar: não há outro como Jesus, e é diante dele que nos prostramos. famílias, nossas cidades e a nossa nação. Queremos entregar a minha vida. Pode estender as mãos para a pessoa que está perto de você. Eu quero que você olhe para esse irmão, para essa irmã, para essa pessoa que é tão preciosa para Jesus. E diga para ela: meu irmão, minha irmã, nesta noite eu quero me entregar completamente ao Senhor Jesus. E sairei daqui diferente, sendo também um agente para a transformação da minha família, da minha cidade e da nossa nação. Você crê nisso?